Então, pessoal, vamos falar coisas bem rápidas. Eu hoje eu almocei comida, eu dormi, eu fui na academia, eu levantei peso, eu fiz xixi, eu não lembro se eu fiz cocô. Eu achei devagar, rápido, é, dois hambúrgueres, alface, fez uma especial sobre o pique no pão de gergelim. Ou então a gente pode cantar a música do Whitney Houston. And I will always love you. Isso vai ficar horrível. Eu gostei. Ah, peraí. Agora, põe na velocidade normal. Agora sim, agora as pessoas acham que a gente tá falando devagar demais. Vamos falar coisas devagar. Beija-flor de Nilópolis. 10. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e comigo aqui novamente, depois de um longo período, né? Caio Corraine. Olá, personas! Eu estava no ao vivo, não faz tanto tempo assim. E Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Eu fico mais confortável com essa distância tecnológica entre a gente aqui. O último episódio que a gente gravou junto, tava todo mundo socado, assim, um do lado do outro. É aqui tem bem mais espaço. Sim, e eu estou com muito menos roupa. Esse episódio é o episódio de histórias de escola, e a ideia é que ele sempre seja incrível e engraçado. No nosso último episódio de histórias de escola, que foi o episódio 6 da terceira temporada, a gente teve uma das melhores histórias, que foi a do Homem Bananinha. Que eu ainda acho a melhor história de todos os tempos. É, mas essa da semana passada da máquina de lavar empatou ali, eu acho. Era muito boa mesmo. Então, mas nesse episódio, a gente tem várias histórias legais. Vai ter uma aventura pra salvar os ouvidos dos alunos. Vai ter uma história que se passa em Mococa. Nem fudendo. Que todos correm muitos riscos. Caraca. Uma história com um ninja inesperado. História de ninja é sempre bom. Sim. E aí a gente vai ter um plot twist, que é uma história minha, que eu ia contar lá no grupo secreto de assinantes, mas acabou fazendo muito mais sentido trazer pra contar aqui. E era uma história que ficou um pouco agridoce. Foi bem emocionante pra mim escrever. E vai ser bem emocionante compartilhá-la agora com todo mundo também. Se você curtiu as histórias que a gente trouxe aqui pro episódio, tem muito mais dessas histórias, minhas e do Rafael, do Caio não, lá no grupo secreto do GugaCast. É porque eu nasci adulto, gente, não tem história de escola. Nessa temporada, a gente tá estendendo os episódios da semana lá no grupo, sacou? Então a gente conta histórias de escola aqui, conta mais histórias de escola, as nossas, lá no grupo. Ou seja, o mesmo tema que a gente tá contando aqui continua lá. Eu vou contar uma briga, porrada mesmo, que rolou com o meu amigo Roberto na sétima série. E se você ouvir esse episódio aqui até o fim, eu acho que você vai querer saber a respeito. Vou contar também da guerra dos meninos contra as corujas. E o que mais, Rafael? Eu conto a história da gincana e conto encrencas que a gente teve com os coordenadores dos cursos. Verdade, tem muita história legal lá pra quem assina com o PicPay. PicPay, que é o WhatsApp dos meios de pagamento. É aquele que você não passa perto. Aquele com o qual você nunca fica devendo pros seus amigos e nem eles pra você, que é a melhor parte. Aquele que faz tantas coisas que foi nomeado pela Academia Guga Castiana de Canivetes como Canivete Suíço dos meios de pagamento. É aquele que te dá até 10 reais de volta na sua assinatura, fazendo com que esse primeiro mês de assinatura saia quase de graça com esses 10 reais aí. Então assina lá, picpay.me/GugaCast, beleza? Perfeito. Maravilha. A gente vai pro jogo depois desse recadinho aqui. Eu não sei se você que me ouve aí sabe, mas eu passei os últimos 15 anos da minha vida trabalhando com publicidade. Nessa jornada, eu trabalhei com quase 1000 anunciantes, entre eles os 30 maiores do Brasil, e criei campanhas para os sites, canais de YouTube e podcasts mais legais do país. Eu juntei tudo o que eu aprendi e tudo que eu ajudei a criar nessa indústria vital lá no meu novo curso da Alura, Marketing de Influenciadores, Como Fazer. Eu ensino alguns fundamentos, como criar, planejar, gerenciar e medir resultados nesse tipo de campanha. Se você trabalha com publicidade ou quer trabalhar, se matricula lá usando o meu link, alura.com.br/promoção/GugaCast. Você vai ter acesso a todos os cursos da Alura e tem muito mais coisa de marketing e publicidade lá. Vai lá, alura.com.br/promoção/GugaCast. Você não é pai! França! Errou! Bottini, você veio, Bottini! Me dá o canal! Caio, você é o nosso host hoje? Eu sou. Ok, determine as regras então, que eu tô ansioso pra jogar. Então, no Me Dá o Canal desta edição, nós temos um desafio um pouquinho diferente, porque eu escolhi apenas programas educativos. Afinal de contas, esse é um programa sobre escola, Então, eu só quero que vocês me descrevam como são esses programas educativos. Eu vou dar pontos pela criatividade, ou seja, quem me falar o melhor programa educativo ganha ponto. E se vocês acertarem, talvez, o canal onde ele passa ou algum outro detalhe, eu dou pontos bônus. Mas o core da pontuação é a criatividade na hora de falar sobre o canal, tudo bem? Tudo bem. Então, peraí, o programa é educativo, isso é pré-determinado? Todos eles são educativos. Tá. Guga, o primeiro programa é Portuguesa contra Flamengo. E esse é um programa educativo? É educativo! É educativo! Sobre o que é Portuguesa contra Flamengo? Portuguesa contra Flamengo só pode ser um programa do canal... Não tem um canal assim, tipo Nova Escola? Não tem um nome assim? Tem. Nova Escola TV, uma coisa assim. E é uma professora de português, que é portuguesa. Uhum. Que ela vai ensinar o português correto pra torcida do Flamengo. Na verdade, assim, ele não é determinante, sabe? Ela não tá chegando lá querendo impor o português correto pra torcida do Flamengo, porque ela respeita a diversidade e respeita... Esses canais são muito progressivos, né? Sim. Então ele respeita toda a ideia da nova língua e da maneira como as pessoas se expressam e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que ela tá lá ensinando português, ensinando gramática, análise sintática, análise morfológica, oração subordinada, substantivo, objetivo e direta, ela também tá aprendendo o significado dos gritos de torcida, do funk, entendeu? Tudo junto com a torcida do Flamengo, porque foi uma parceria entre o Instituto Português de Português e o Flamengo. É isso, se eu tivesse que dizer que Portuguesa versus Flamengo é um programa educativo, eu acho que essa seria uma boa descrição. Muito bem, muito bem. Podia ter um programa também Brasileira contra Benfica, que é o contrário, sabe? A torcida organizada do Benfica. Sim. Vamos, Benfica, é o grito deles. Sim, com certeza deve ser esse. Rafael, Portuguesa contra Flamengo. Sobre o que é esse programa educativo? Eu já enxerguei tudo e eu sei do que é. Esse é um programa da TV Justiça. É um canal jurídico. Uhum. Da TV Justiça. E ele é uma aula sobre direito. Em que, no jogo Portuguesa contra Flamengo, ou Flamengo e Portuguesa, a Portuguesa escala um jogador errado, que não está cadastrado ainda para fazer parte do campeonato. E aí aparece quem? O advogado do Fluminense, que se chama Paranhos Castro Bastos e Bastos. Bastos. Sim. E Bastos. E ele vai falar todas as brechas que isso abre para você fazer com que a Portuguesa perca pontos e que ela seja rebaixada no lugar do Fluminense. Ah, então é um programa educativo de direito esportivo. De direito esportivo e civil e penal, porque o advogado do Fluminense é o maior de todos os tempos, né? É verdade. Então ele apresenta questões criminais, apresenta tudo que poderia ter sido feito ainda caso ele não tivesse tido sucesso na primeira tentativa, tudo que ele poderia fazer ainda para fazer com que a Portuguesa fosse rebaixada no lugar do Fluminense. Parabéns. Eu assistiria esse programa também. Você e todos os advogados das equipes da primeira divisão. Tem que assistir. Exato. Só pra poder acompanhar o grande Paranhos. Uhum. Qual que é o nome do Paranhos? Fala de novo. Paranhos Castro Bastos e Bastos. E a empresa dele é Bastos e Bastos com aquele E rebuscado? Isso. Bastos e Bastos, advogados associados. Porra, aí vocês me ferraram, né? Só queria dizer que ambos estão errados. Portuguesa contra Flamengo, na verdade, é um programa que se passa na Sport TV. E a sinopse é: 22 jogadores entram num campo, eles pegam uma esfera e tentam colocá-la um na base do outro contra sua vontade. Mas o que tem de educativo nisso? Você aprende sobre a natureza humana. Eu vou dar esse ponto... Porra, eu gostei de como o Rafael colocou, contextualizou o negócio. É muito difícil, cara, jogar contra o Rafael. Eu vou dar esse ponto para o Rafael. Ah, droga. Saí. A contextualizada eu não tava esperando. Eu, quando pensei nisso, falei, isso vai ser engraçado porque eu vou fazer um negócio... Eles vão fazer um negócio exatamente do jeito que o Guga fez. Mas aí o Rafael foi lá... distorceu completamente as minhas expectativas e me mostrou mais uma vez o quão eu estou errado em desafiar a sua grandeza intelectual. É, eu não tenho como questionar isso. Mas agora, Rafael, você vai primeiro, você tem menos tempo para pensar. O nosso próximo programa educativo é Chica Vampiro. Bom, Chica Vampiro é um programa educativo do canal Gloob, em que eles mostram como seria uma sociedade distópica onde existe a vida eterna. Por quê? A sociedade está assentada sobre o ciclo da vida. As pessoas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E quando você tem vampiros que não morrem, que têm a vida eterna, isso é completamente bagunçado. E aí eles fazem dois estratos diferentes, os humanos e os vampiros, e mostra as diferenças que isso causa. E para ser ainda mais, como eu diria, ter mais nuances, ele se passa na Colômbia, onde ter vida eterna seria muito diferente de ter vida eterna, sei lá, na Venezuela. Então, é um programa educativo de sociologia e com base na ficção. Parabéns, Rafael. Eu assistiria esse programa. Muito obrigado. Guga, que programa educativo é Chica Vampiro? Tá tudo errado isso aí que o Rafael falou. Chica Vampiro é um programa do History Channel. Uhum. Programa brasileiro, produzido no Brasil, que foi adquirido pelo History Channel. E conta a belíssima história da baronesa Francisca Gonçalves, que se casou com o conde holandês Vampiro. Ele é o conde Vampiro. Se escreve com Y, Vampiro. Sim, e é Van com N, né? Isso, é Vampiro, isso. E aí ela se tornou a condessa, né? Ela era uma baronesa da corte brasileira e ela se tornou uma condessa, a condessa Chica Vampiro, entendeu? Que os brasileiros chamavam de Chica Vampiro, né? Porque eles não sabiam a pronúncia. E foi brilhante porque ela transformou a corte holandesa quando ela se mudou pra lá. Ela era uma baronesa portuguesa, mas já nascida no Brasil. Então foi a primeira vez que a cultura brasileira foi levada por um nobre pra Europa. Então ela levou várias das culturas da língua, as comidas, as palavras de origem africanas, as danças, as histórias. Você diria então que a Chica foi responsável pela tentativa de colonização holandesa aqui, lá no Pernambuco? Não teve nada a ver com isso, não. Era uma outra época já. Isso aí já tinha passado. Ah, okay. Era bem mais adiante, assim, bem mais no século XVIII, já século XIX. Já tava tudo tava resolvido já. Ela simplesmente se casou, porque é normal, né? Os nobres de uma corte casam com outra. Ela conheceu o Conde Vampiro quando ele veio pro Rio de Janeiro. Se apaixonou por ele, foi uma história bonita de amor. E aí ela foi pra Holanda e levou várias coisas da cultura brasileira pra lá. Então foi a primeira vez que a cultura brasileira ganhou o mundo. Por isso esse documentário, por isso essa minissérie com 15 capítulos do History Channel. Entendeu? Que conta todo o impacto que a Chica Vampiro teve na Holanda, levando a cultura brasileira e levando uma das maiores iguarias brasileiras pra Holanda, que foi o queijo prato. Ah. E o queijo prato influenciou vários dos queijos holandeses. Entendeu? Entendi. Sim, perfeito. Porque todo mundo achou maravilhoso aquele queijo cremoso, amarelo, né? Gorduroso, saboroso, salgado, e que era incomum na Europa, né? Onde o queijo era mais voltado para ele ser mais duro, mais forte, né? Ter um sabor mais pronunciado. Não dele ser cremoso e suave e tal. Então, o queijo prato influenciou demais a cultura queijeira na Holanda até hoje, né? Até hoje você tem queijos que são da Holanda que são baseados nos ensinamentos do queijo prato, que é a Chica Vampiro. Mas esse é só um dos impactos que ela teve. Então, imagino que tem um capítulo inteiro dedicado a isso. E que aí fica no ar a insinuação de que, na verdade, o Gouda holandês é inspirado no queijo prato brasileiro. Exato, é isso. Não só o Gouda, como vários outros queijos holandeses também. O Edam também. O Krona, todos eles. Demais, eu tô ansioso pra assistir isso. É, isso explica então por que que um dos pratos mais tradicionais holandeses é a tapioca, né? Exato. Faz todo sentido. Foi a Chica Vampiro que levou. Muito bem. Olha, infelizmente vocês dois estão errados. Porque a Chica Vampiro é um programa da TV Cultura. Ah. E a sinopse é: Daisy O'Brien é uma adolescente aparentemente comum que tem um sonho de ser cantora. Perto de completar 16 anos, ela sofre um acidente. É isso? E aí, nesse programa, a gente aprende que você É que você sofreu um acidente com 16 anos e se transforma em vampiro. Ah. Então é bom manter o seu filho dos 15 aos 17 em casa pra que evite, né, esse mal-estar na família. Vai ser tão complicado lidar com isso depois. Mas por que que o programa tem o nome da Condessa Chica Vampiro? Isso que eu não entendi. Ah, eu não sei, sinceramente. Só queria dizer que Guga abraçou, ele entendeu quais são os meus botões e apertou todos. Yes. O ponto é pra ele. Guga, então, última rodada valendo 1 milhão de pontos. Caramba, 1 milhão de pontos? 1 milhão de pontos. Caraca. Tanto faz se vale 1 milhão de pontos ou 1 ponto, porque a gente tá empatado. Mas é 1 milhão. Não pode ser 1 bilhão dessa vez? Pode ser 1 bilhão. Vai ser 1 bilhão a 1. E vai ser maravilhoso, porque o programa educativo que eu separei aqui se chama Língua de Boi. Pro bilhão. Boi bilhão. É, Língua de Boi. Língua de Boi, é, na verdade você errou a pronúncia. É Língua do Boá. É Língua do Boá. Você tava olhando na programação da NET, né? E é normal você fazer essa confusão, né? Quando você não vê o programa. Sim. Mas é um programa muito bom que explica a cultura dos índios em países que foram colonizados pela França, né? Língua do Boá significa em francês a língua de madeira. E língua de madeira era o nome que os índios davam para umas pranchas de stand-up paddle. Uhum. Que os franceses levavam pra pesca. E quando os índios viram aquilo, os índios faziam um bote em tronco, né? Canoa no tronco. Sim. Então, que é muito mais difícil. E quando eles viram aquilo, que é uma canoa que, na verdade, tem aquele formato, eles falaram, putz, língua de madeira, né? Língua do boá. Então, era esse o nome que eles davam pra essas pranchas. E era uma técnica específica dos colonizadores franceses de navegar pelo rio, né? O rio tem água parada, então dá pra você ir devagarzinho com o paddle. E aí você vê o peixe e você joga a lança nele, entendeu? E os índios ficavam maravilhados com aquilo. Porque, cara, os índios dos lugares onde... da Guiana Francesa, por exemplo, eles ficavam maravilhados com isso, né? Porque eles eram bons pescadores, mas eles nunca tinham pensado que eles podiam ficar em pé na água pescando. Então isso fazia com que eles achassem que... os franceses eram deuses. Genial, fascinante. Porque eles conseguiam andar na água usando a língua do boá, a língua de madeira. E esse programa é um documentário sobre isso. Fascinante, fascinante. É, fascinante. Eu já vi 2 vezes. Tem na Netflix. Rafael. É, eu não vou tentar superar o Gustavo, porque seria difícil superar tanta criatividade, mas o programa não é sobre isso, né? Eu vou tentar acertar corretamente o que é o programa, que é um programa da TV Brasil. É um documentário em 8 capítulos que mostra a competição do boi de Parintins. Ah! Aí ele mostra qual é a diferente linguagem de cada um dos bois, do caprichoso e do qualquer outro. O garantido. E o garantido. Então, ele fica mostrando as diferentes linguagens que as pessoas usam no desfile para mostrar que aquela é a língua do boi deles. E por isso que o programa se chama Língua de Boi. Eles têm uma gramática própria que se reflete nas canções e que se reflete também na parte cenográfica que eles apresentam e que fascina a todos e que por isso se chama Língua de Boi. Maravilhoso. Não faz nenhum sentido isso que você falou. Eu ainda quero ir pra Parintins assistir. É, por que que não faz sentido? Por que, não, por que que um programa desse chamaria Língua do Boá? Que significa língua de madeira, que é uma prancha. Não, porque Boá, Boá, não se escreve B-O-I, né? Boá se escreve B-O-I-R-E. Não, não, não. É, então não, é língua não. De boi mesmo. Boá com R-E é beber. Caralho, cara, você faltou muito aula de francês. Tá bom. Olha, infelizmente, vocês dois estão errados, porque Língua de Boi é um programa da TV Cultura e a sinopse é a seguinte. É uma peça de teatro e ela gira em torno das vontades da personagem Catirina, que, por estar grávida, possui desejos nada fáceis de realizar. Sim. A moça sente vontade de comer Língua de Boi, mas não de qualquer boi. 3 pontinhos. E acaba aí a sinopse que me deixou... um pouco intrigado, quero assistir agora. É o boi branquinho. É o boi branquinho, foi isso que eu pensei na hora. Eu falei, essa moça tá querendo comer, mas não é comer a língua, não. Mas você tem certeza que ela não é uma índia da Guiana Francesa? Então, agora eu não tenho essa informação, mas... Talvez seja sobre isso. E aí o marido dela, que é um índio, tem que ir com a prancha no rio, sacou? E na verdade não é de qualquer boi, é um peixe boi. Eu acertei, cara. A gente falou basicamente a mesma coisa. Com esse estudo de caso, inclusive a inclusão do peixe boi na pesca na língua de boá, parabéns, Guga. Yes. 1 bilhão de pontos pra você. Parabéns. Parabéns, porra, foi merecido. Essa eu lutei pra ganhar, cara. Porra. Foi suado. O Gustavo, eu tenho que usar uma tática, assim, eu tenho que começar pegando leve pra não despertar essa gana de vitória nele. É, cara, eu fiquei preocupado que eu tinha que ganhar essa merda. Ok, vamos para as histórias? Bora. Caio, você lê a primeira pra gente? Leio. Você pode ler como se fosse um repórter do SPTV? Não, lê do seu jeito normal. Então é da Deu na mesma, né? A primeira história tem como título A Voz do Coração. O que são os títulos, Rafael? Vocês vão descobrir. Ah, tá bom. Olá, Guga, Rafa, Caio, possível convidado, se houver. Me chamo Forrest Gump. Ele já mandou ou ele se deu o nome de Forrest Gump? Eu acho que ele se deu o nome. É ela... Ah. Eu não sei se a gente já leu uma história dela e ela se chamava Forrest Gump ou se ela se deu esse nome. Mas acho que a gente pode escolher outro se a gente quiser. Não, vamos permitir. Vamos deixar. Forrest Gump é um bom nome. Tá bom. Sim. A gente pode mudar os outros nomes. A gente pode chamar alguém de Buba. Isso. Ou a gente chama de Camarão na Moranga. Camarão empanado. Ensopadinho de camarão. Pô. Me chamo Forrest Gump e a história que eu vou contar se passa no não tão longínquo assim, mas já meio longínquo, ano de 2013. Rafael! Nossa senhora. Sim. O que mais aconteceu? Que bom que você tá de volta, cara. No episódio passado eu tive que fazer isso, foi horrível. O que mais aconteceu no ano de 2013? Em 2013, cientistas do Reino Unido descobriram o Huge LKG, a maior estrutura jamais vista no universo. Ela mede 1,6 bilhão de anos-luz. Caramba, e... Isso não faz nem sentido. Não faz sentido nenhum, cara. Como que alguém imagina isso? E como que eles sabem que ele mede tudo isso? Não, e como que uma pessoa calcula o tamanho de uma coisa por anos-luz? E dá 1 bilhão. É com um sonar. Tudo que os cientistas fazem é com um sonar. Meu Deus, cara. Ah, eu sei uma coisa que vai te lembrar. O Horácio Cartes foi eleito novo presidente do Paraguai. Putz, eu lembro disso. Tinha o slogan Hora do Horácio. Continue aí. No caso, não fui uma personagem ativa da história, mas já ouvi tantas vezes e gosto tanto que quero contar para todas as pessoas do mundo. Pois bem, eu estava no meu último ano do ensino médio. E meu colégio era desses que é preciso fazer prova para entrar. Então as classes eram poucas, os alunos vinham de todos os tipos de escola e convivíamos na mesma turma pelos 3 anos. A minha turma deu a sorte de ser bastante unida. Apesar das panelinhas, naturais para qualquer turma de jovens de 14, 15, 16 anos, todo mundo no geral se dava bem e se gostava. No entanto, tínhamos um inimigo onipotente, onipresente e onisciente. Ligado no meio do pátio, quase no teto, lá estava ele, o sinal. Achei que era o capeta. Você achou que era o arranha-lousa? Eu achei que era o respira-giz. Nossa, assim, old school, assim, no improviso? No improviso. Eu tô fazendo totalmente no improviso. Você achou que era o cheiro de prova? Ai. Você achou que era o... Já posso apagar? Eu achei que era o dever de casa na sexta-feira. O acabou enroladinho? O x-calango? O essência de banana? O bedel na porta? O professora de inglês que fica lendo receita de bolo durante a aula? O peido alemão? O vou passar um filme? O joga futebol no recreio e volta suado pra classe? O prova surpresa? O prova oral surpresa? Caralho, que desgraça. Acho que tá bom, né? Tá bom. É porque eu ia começar a fazer, tipo, nome de capeta das minhas professoras, tá ligado? Ah, vai tomar 10 baldes d'água. Dona Rita, ritmo de quarta. A Zilda rouba caneta. Ela continua aqui. A pátria educadora nos obrigava a chegar no colégio antes das 7h10 da manhã, que era o horário da primeira aula. Como se não fosse suficiente, hoje, já formada na faculdade, percebo o absurdo que é colocar qualquer ser humano para começar a estudar às 7h10, na época só achava chato porque odeio acordar cedo, para o caso de algum adolescente ainda não estar desperto, o sinal que anunciava as aulas era a sinfonia mais infernal já produzida pela orquestra do banco suado do ônibus do calor. Era a sirene da morte. O barulho ensurdecedor, sério, eu acho que perdi alguma parcela da audição por causa desse sinal, nos acompanhou durante os 3 anos da nossa vivência escolar. A irritação era tanta que não se limitava apenas ao corpo docente e discente do instituto, que frequentemente expressavam o descontentamento em voz alta. Era sabido também que o insuportável sinal era tema de discussão nas reuniões de condomínio do prédio vizinho. Caraca, velho, devia ser muito insuportável. Será que aqueles sinal de terremoto, sei lá? Não sei, Caio, reproduz ele aí pra gente pensar se era. Ok, agora que perdemos 20% dos ouvintes e 20% da audição dos ouvintes que ficaram. Ou uma vaia cearense também. A onda na gravação ficou maravilhosa. Porém, em situações de opressão, o povo se revolta. E um grupo de adolescentes com ódio no coração e uma ideia na cabeça move montanhas. Podia até mover umas montanhas mais importantes, mas baby steps. Basta se organizar. 3 rapazes da minha sala resolveram dar fim à penitência sonora diária. O objetivo era claro. Roubar o sinal. Eu acho que isso é meio que crime, porque é patrimônio público. Mas foi na melhor das intenções. E acabar com o sofrimento de uma pequena parcela de brasileirinhos. O plano era simples. Passar a noite no colégio, até todos os funcionários irem embora, efetuar o roubo e ralar peito. Também foram 3 os sustentáculos deste plano. Assim como também são 3 as expressões de Deus para o cristianismo. Cris Dias, no Boa Noite Internet essa semana, ele fez um texto muito bom sobre o número 3. Número 1, o cara lá de cima. Ou o cara lá de baixo, vai saber. Número 2, o espírito de invencibilidade do jovem. E número 3, o total sucateamento do ensino público do estado de São Paulo, que nos presenteia com escolas sem nenhuma segurança. Ok. Antes de explicar o plano, acho importante salientar que o espaço do colégio consistia numa quadra grande entre 2 avenidas paralelas, uma avenida importante da cidade e a avenida da praia, e acoplava, na realidade, o meu colégio. Do lado da avenida importante, uma faculdade, ao centro, e outro colégio, do lado da avenida da praia, todos públicos. A primeira fase do plano consistiu em fazer uma cópia da chave da salinha dos equipamentos de educação física, que ficava dentro do auditório, porque os gatunos precisavam de um local fechado para que pudessem esperar a saída de todos os funcionários. Caraca, velho, eles realmente foram, tipo, né, pró no bagulho. É, foi ninja, é. Quando eu digo todos os funcionários, eu quero dizer todos os funcionários mesmo. O colégio não tinha nem segurança, quem dirá câmeras ou qualquer coisa do tipo. Cara, um grande público dos chaveiros, uma grande fonte de receita para os profissionais da cópia de chaves, são crianças fazendo merda, adolescentes fazendo merda. Ele já deve ter até uma hora do dia, assim, de manhã vem as senhoras, donas de casa, que precisam trocar a chave, tal. De tarde vem a molecada, que roubou a chave do porteiro, roubou a chave do secretário da escola, vai roubar a prova, e beleza. Porra. A gente não tem nada a ver com isso. Exatamente. A gente não faz perguntas. O chaveiro é igual o psicólogo. A sua relação profissional ali com ele é secreta. Se a chave é copiável, ele vai copiar. Exatamente. Mas essa parte foi fácil. Deram um migué no professor de educação física pra pegar essa chave. Algo como, vamos pegar uma bola pra jogar um futeba. E, no maior estilo novela da Globo, fizeram a cópia da chave num sabonete. Pô, aí foi profissional. Não, aí... Nossa, não. Aí foi too much, cara. Eu achei que eles tinham saído da escola, ido num chaveiro ali perto, feito a cópia, voltado. Não, eles fizeram num sabonete. Porra. Foi demais. Agora eu já tô imaginando o Brad Pitt e o George Clooney nessa escola. Exatamente. Eles iam de terno pra aula, sabe? Terno sem gravata. Exatamente. Dá zoom em um, especialista em chaves. Dá zoom no outro, pilha errada. Dá zoom no outro. Sabonetes. O cara com o Lux Luxo assim na mão, né? Um febo. Chave na mão, os três heróis da história entraram no colégio e passaram momentos de incerteza e ansiedade em meio aos colchonetes e bolas murchas da educação física, até que, pela madrugada, nossa, deram início ao trabalho sujo. Empilharam-se uns nos ombros dos outros até alcançarem o artefato. Desligaram da tomada, soltaram os fios e colocaram o objeto precioso numa das mochilas. Caraca, eles realmente conseguiram! A fuga, surpreendentemente, foi o mais simples. Lembra que eu disse que de um lado era praia e do outro era uma avenida e basicamente não tinha uma vivalma na instituição de ensino? Pois bem, os três saíram correndo, escalaram um muro de ferro, que não contava com nenhuma proteção, além do pacto social, que implica no respeito do cidadão de bem pelas escolas, que dava pra praia, e saíram correndo, tal como Forrest Gump. Não eu. Eu não tava na história. Sou apenas a contadora. Até se sentirem seguros. Tudo deu certo. Um crime foi cometido em solo brasileiro. Nada acontece. Feijoada. No dia seguinte, todos chegamos ao colégio e só os três sabiam da baixaria que havia acontecido na madrugada anterior. Baixaria não. Foi, assim, foi um crime, mas foi classudo. Exato, exato. Teve nada de baixaria aqui não. 7h10 e nada do sinal. Até aí tudo bem. Às vezes alguém deu uma moscada. Segunda aula. Nada do sinal. Terceira aula. Silêncio. Intervalo. A felicidade era perceptível no rosto de cada um dos estudantes. Alguma coisa tinha acontecido. Professores, inspetores e funcionários estavam confusos e a desorganização por conta da não demarcação do horário já rolava solta. Tudo era pacífico e silencioso. Um sonho bucólico de final de ano e uma despedida do colégio. Um sonho que durou exatamente 24 horas, porque no dia seguinte, outro sinal, igualmente barulhento e ensurdecedor, já estava a postos. É lógico, alguém só foi lá e comprou outro. Cara, não é possível que eles tiveram a oportunidade de trocar o sinal por um mais tranquilo, um não tão estridente. E eles, não, a gente tem aqui, vamos comprar um igual. Devia ser aquele que é uma cúpula com um martelinho que fica batendo, né? Nossa. É, mas tem que dizer que o diretor da escola tá de parabéns, porque na administração pública nem sempre é fácil você adquirir um bem de um dia pro outro. É, cara, mas em escola pública, sabe o que eles fazem? Eles vão lá e compram do próprio bolso. Porque é mais do prático. Do próprio bolso. É, isso rola direto. É. Ou ele seguia a nossa lei, né, mais importante, que quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. É, talvez. E ele já tinha outro sinal. É, verdade. Ou ele simplesmente pegou da faculdade que não precisava. E num plot twist, esse sinal tava na sala de educação física. Eles dormiram do lado dele e não viram. Sensacional. A câmera mostrou, né, do lado de George Clooney. É. Sim. De terno. No último dia de aula, fizemos uma cápsula do tempo com cartinhas, itens, fotos, coisas que nos lembrariam esse momento tão gostoso de nossa vida que foi o ensino médio. Foi durante a confecção da cápsula que os três heróis da história contaram os pormenores do plano e reivindicaram a autoria do atentado. O grande astro dessa história, o sinal, descansa em silêncio e tranquilidade dentro dessa cápsula. Na verdade, é uma dessas caixas de plástico que você compra no Carrefour. E marca o epítome do trabalho em equipe que essa instituição de ensino já presenciou. Um dia abriremos. Ia ser legal se tivesse enterrado, né, no colégio. Exato. A turma de 2033 vai abrir. Meu Deus, o sinal está aqui. Antes que nos esqueçamos, parabéns pelo uso da palavra epítome. Parabéns. Foi um e-mail longo, blá blá blá blá, adoro o trabalho de vocês. A minha mãe sempre fala, coloca aí aqueles que dão risada. Pra gente ouvir quando ela trabalha em casa. Um abração e não roubem patrimônio público. PS, o colégio é ao lado da minha casa e hoje em dia tem seguranças em todas as saídas. A males que vem para o bem. Olha só, nunca você precisa pedir desculpa por mandar e-mail longo, porque são esses os que a gente seleciona. É verdade. Os e-mails curtos, a gente lê, a gente agradece, às vezes eles até são bem legais, mas eles não cabem no programa. Então, quando você for mandar um e-mail, manda um e-mail longo. Essa é a ideia. Sim. Porque história boa é história com detalhe. Como essa. Como foi essa, que foi muito boa. É, eu queria aproveitar e mandar um abraço para a mãe do Forrest Gump. Um abraço do cara que ri. Um abraço. Mãe do Forrest Gump. A risada que hoje mora no céu. Posso ler o próximo? Manda bala. Leia. O nome desse e-mail é O Preço do Desafio. Eu não saquei ainda os nomes. Eu também ainda não. Mas vocês vão sacar, eu espero. Tá bom. Confia na gente, Rafael. Oi, Guga, Caio, Rafael. Vocês podem falar o meu nome, só no final da história. Por enquanto, vocês podem me chamar de Jiraiya Júnior. Eu não vou questionar isso. Não, eu vou questionar, porque não existe um Jiraiya Júnior. O irmão mais novo do Jiraiya se chamava Manabu. Manabu, então a gente chamaria de Manabu. Isso. Então vamos chamar vocês de Manabu. No primeiro ano do ensino médio, eu, Manabu e vários amigos éramos viciados em Naruto. É, quem nunca? Típico do Manabu. É, Manabu. É bolinho de arroz e Naruto o tempo todo. Eu gosto de animes, mas desse nem tanto. Isso não me impedia de aproveitar uma das principais atividades extracurriculares dos fãs de Naruto na época. Fazer shurikens, estrelinhas ninja, de origami e jogar em sala de aula. Eu fiz isso na minha época também. Pô, eu quero aprender a fazer isso. É bem fácil fazer shuriken, na verdade. De papel? Aham. Uhum. Caramba, que legal. E a ponta da estrelinha fica dura, assim? Fica, pior que fica. Massa. Tinha uns amigos meus que passavam liquid paper, que endurecia e aí machucava mais. Ah, que beleza. Que bom. Que babacas. Eu sentava na primeira carteira, lado esquerdo, 2 passos da porta e 4 do quadro. Esse lugar é importante. Ok. Imagine que toda pessoa que entrava na sala passava na minha frente, 1 ou 2 passos de distância. A primeira vez que tentei fazer as estrelinhas ninja foi um desastre. Era preciso usar 2 folhas e fazer várias dobraduras para conseguir criar a arma de um ninja de mentira. Eu já desisti, eu não vou fazer. Não, eu vou tentar. É fácil. Tem no YouTube vários tutoriais. Cara, eu não consigo fazer aviãozinho até hoje. Nunca fiz nenhum. Você não consegue dobrar a prova, assim. Você termina a prova e tem, dá uma dobrada nela, você dobra torto. É isso. Eu tinha dificuldade de seguir as instruções do vídeo que ensinava o processo. E precisei de várias tentativas para um amigo conseguir me mostrar como fazia. Quando finalmente consegui fazer a minha primeira estrelinha ninja, sozinho, sem ajuda, de maneira primorosa e hábil, havia apenas uma coisa que eu poderia fazer. Jogar em alguém. Sacanagem, isso não se faz, cara. Levantei-me da minha carteira e dei as costas para a porta, de modo que estava encarando o resto da fileira de carteiras. Onde senta o Leonardo? Perguntei. Na 4ª carteira, começou a responder um amigo. Não dei tempo que ele terminasse. Joguei a estrelinha na direção da 4ª carteira. No momento que fiz isso, soube que o lance tinha sido meio tosco. Eu soltei a estrelinha antes da hora e o lance havia sido meio na diagonal, ao invés de ser reto. Só que o Leonardo não está ali, ele continuou. E então, vários amigos começaram a gritar ao mesmo tempo. Porra! Como isso? Eu não acredito! O arremesso foi péssimo à primeira vista. Bateu na parede e voltou. Passou por mim. Acertou o Leonardo que entrava pela porta naquele exato momento. Como? Aí. Quando meus amigos se acalmaram e pararam de gritar, me explicaram o que havia acontecido. De fato, ele não estava na carteira dele. De fato, eu joguei a estrelinha na direção que ele deveria estar sentado. Mas o impressionante foi que eu acertei o cara que entrava na sala naquele momento atrás de mim. Eu sou o Lucas Radaelli, cego e um ninja de verdade para os meus amigos. Parabéns. Manabu, parabéns. É maravilhoso, cara. The Blind Ninja. Lucas Manabu Radaelli. Caraca, que medo do Lucas. Rafael, sua vez. Essa história se chama Prova Final. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Troquem os nomes das pessoas envolvidas e da escola, por favor. Meu nome é Error, sou engenheiro, moro em Error, mas sou de Error. Essa história vai ser ótima. Não, você pode fazer barulhos diferentes para cada uma das coisas? verdade. Meu nome é Error, sou engenheiro, moro em Error, mas sou de Minas Gerais. A história se passa na cidade do saudoso Rogério Cardoso e do editor e gato Caio Corraine, Mococa. Olha só. Finalmente a gente recebeu uma história de Mococa, caralho. Caraca, esse é um momento épico. Eu não sei nem se eu quero ler a história, porque ela pode não cumprir as nossas expectativas. Não, agora o seu dever é ler, porque eu quero fazer todos os comentários pertinentes e impertinentes nessa história. A gente pode chamar ele de Rolando Lero? Por favor. Agora. O ano era 2006, ano em que pesquisadores russos anunciaram que haviam detectado o elemento oganessônio. Oganessônio, produzido por meio de colisões de átomos de califórnio e cálcio. Ano também que marcou para sempre a vida de vários estudantes mococenses. Era aula de química Rafael, do professor... O que mais aconteceu no ano de 2006?

Tô mentalizando a girafa. No meio da leitura, quando eu tava começando a ficar um pouco difícil de manter o ritmo da leitura aqui, o Caio mandou uma foto de uma girafa com a cabeça pra dentro de uma casa escrito "Bitch better have my money". Pra dar uma animada e a gente conseguir terminar o e-mail sem chorar. É isso? Histórias de escola? É isso. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado por ouvir mais esse episódio com a gente. Caio e Rafael estão aqui comigo. Oba! E aí? Antes de ir para os créditos e agradecimentos, eu quero dar um aviso aqui importante, devido ao tema que a gente tratou aqui na última história. Depressão não é um estado de espírito. É uma doença que tem remédio, que tem tratamento e tem cura. Se você se identifica com sintomas, pede ajuda. Fala com um médico, fala com um amigo, ou se você quer privacidade, liga lá no CVV. É só ligar 188 de qualquer telefone em todo o Brasil. Eu mesmo já liguei em alguns momentos ruins e ajudou pra caramba. Ou fala com eles pelo chat, cvv.org.br. Também tem muita informação lá. Vai lá, dá esse primeiro passo. Procura ajuda, ok? Agradecimentos. Obrigado a todo mundo que mandou a história. A gente lê todas, a gente guarda todas pro próximo episódio. Mas olha, eu vou dar uma dica. Como eu falei no programa, manda história com detalhes. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com edição e participação do Caio Corraine, que tá aqui. É eu. Pauta e participação do Rafael Mafra, que também tá aqui. Sim. E o Beto Aragão, que não tá aqui, é quem cuida do nosso wiki. Aliás, se você quer saber mais sobre esse e outros episódios, vai lá no wiki.gugacast.com. Obrigado de novo por ouvir o episódio. Semana que vem a gente tá de volta com Letra e Música com o Pato Fu. Não vai perder. Até lá. Adeus. Falou. Tchau.